me jogou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras te tornaste uma pucu e donzela. Ora então, e vimos de começar a nossa emissão o fim de semana à porta com a canção do Gago. E ora, hoje somos o 6 de maio de 2022 e quanto à nossa meteo, estamos com 11 graus e vai fazer bom todo o dia e todo o weekend vai estar muito bom. Então, e vamos continuar com a nossa música, Amor de Mia Tua Mão. Beijinho e verás depois que o nosso amor.

dinheiro toca forte. O baile aquece, o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Alguém de longe olhando, alguém que ama há muito tempo e nunca lhe pôde falar. Entra na dança e é par constante a noite inteira. Depois do baile vão falando em se casar. O sol nascendo, o sanfoneiro continua. O baile acaba, ele não para de tocar. Sai pela porta e todo mundo vai seguindo. E pela estrada o povo todo a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. A madrugada que passou não volta mais. A madrugada que passou não volta mais. Sou eu o patrão. Então tu vais para a noite, não dizes nada a ninguém. Se levares duas amigas, diz ao pai que eu vou também. Se tiveres amigas boas, olha, vais-nas apresentar. Ainda sou moço novo, numa delas vou gostar. guardar segredos, entre um pai e uma filha. Vamos lá guardar segredos, entre um pai e uma filha. Do Alentejo.

j'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Então vimos de ouvir esta bonita música 28 graus à lomba, que foi pedida da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha. Então um ótimo dia para todos. E até continuamos com esta música. E continuamos com mais uma música e a pedida da parte de Lobo Fernandes para todos os colegas de trabalho e para todos que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e para todos animadores e toda a direção da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então, ele pediu-me para passarem o José Malhoa, ou o José Amaro, o Malhão do Beijo. Então, vamos escutar esta bonita música. Temos festa, e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. Fui mais assim. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida, e a saudade só no mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais partei a sorrir em cada madrugada, e o que fui um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Então, 9 horas e 52 minutos, e vimos de ouvir Tony Carreira, mas nunca mais. Então, vamos continuar com as nossas dedicatórias, que já aqui tenho muita dedicatória e tenho que as passar, porque não sei se chegarei ao meio-dia com elas todas passadas. Então, tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Carlos Carvalho, de Châteauneuf-sur-Loire. E então, ele pediu-me para passar o Marco Paulo, A Lágrima de Amor. E ele dedica a toda a sua família, a todos que o conhecem, e não esquecendo os animadores da Rádio Arcanciel. Então, para ele um ótimo dia, muito obrigado, e vamos ouvir então o Marco Paulo, Lágrima de Amor.

ALM Rénov et Déco à Sémois, à Service Rénovation à Orléans, DS Ravalement à La Chapelle Saint-Mémin, URL AMD à Orléans. Muito obrigada, un grand merci. Ora então são 9:59 e eu vou passar aqui mais uma dedicatória que é da parte da sua esposa, do Carlos Carvalho, de Châteauneuf-sur-Loir, e ela pediu-me para passar uma canção do Tony Carreira, e é para ele desejar um ótimo dia, que tenha um ótimo dia, e de sexta-feira, dia 6 de maio. Então vamos aqui ouvir o Tony Carreira, Nem Por Um Dia Te Esqueço. Nem por um dia eu deixei de te amar. Nem Acabamos de ouvir Tony Carreira, Nem Por Um Dia Te Esquecerei, que foi pedido da parte da sua esposa, de Carlos de Carvalho, de Chateauneuf sur Loire, que lhe deseja um ótimo dia. Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Faria, de São João de Belão, que dedica a seu marido, Fernando Valente, que dedica a canção do Canarinho, do Canário, Augusto Canário, o Popó da Namorada, e também e dedica para todos os animadores e para ela, e que tenham um ótimo dia. Ora, então vamos passar o Popó da Namorada. Então, e vimos de ouvir o Augusto Canário, o Popó da Namorada, então, que foi pedido da parte de Madame Faria, de Saint João de Blanc para o seu marido Fernando Valente. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Madame Esperança, para toda a sua família, para todos que o conhecem e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então, eu desejo um ótimo dia, porque ela teve de parabéns na quarta-feira, fez 82 anos. Ora, e também não esquecendo o Sr. Armando e o Sr. Agostinho Monteiro, que desejando-lhe um bom dia. E então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vamos ouvir uma cançãozinha que ela gosta muito de ouvir, este cantor, que é o Graciano Sagra, aqui no meu cantinho. Então, até já. A nossa terra é santa, a nossa fé é tanta, desde o norte ao sul. Temos o altar do mundo, temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tenha padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, pois, a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel. Então, e vimos de ouvir o Graciano Sagra aqui no meu cantinho, que foi pedido da Ser Esperança para toda a sua família, e não esquecendo do Sr. Armando, do Sr. Agostinho Monteiro e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então, vamos continuar com nossas músicas até ao meio-dia. Thank you.

para que possa ser feliz. Eu farei tudo para curar essa ferida. Devemos de ouvir o Dia Paisão. Então tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da minha amiga Manuela de Araújo. Então ela pediu para passar o Tony Carreira Reste, esta linda canção. Então ela dedica a todos os animadores e da minha parte muito obrigado e um ótimo dia. E para o seu marido e para todas as pessoas que a conhecem. E não esquecendo também a Rosi. Então, vamos passar esta linda canção para a Manuela Tony Carreira Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ora, 10 horas e 25 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. E vocês estão na companhia de Lourenço com uma missão, o fim de semana à porta. Então, vemos de ouvir o Tony Carreira que foi pedido da parte de Manuela para todos que a conhecem, e não esquecendo os animadores e todas as pessoas, e então eu desejo-lhe um ótimo dia. Então, e vamos continuar com a nossa música, e vai ser aquela dos Olhos Negros. Então, vamos ouvir essa linda canção. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils

cara. Siga o Manel enervado e diz: vai, mas a trabalhar. É vida no Santiago, é fácil de mudar. É o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos, vamos para o Santiago, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o Santiago, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Ali onde vá, todos com o Xantier, o Manel e Moá. Ali onde vá, todos com o Xantier, todos com o Xantier. Ali onde vá, todos com o Xantier, o Manel e Moá. Vamos, vamos para o Xantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o Xantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos. Ora, então vimos de ouvir o Mac da Gaita, vamos para o Xantier, que foi pedido da parte de Tiago para todos os colegas de trabalho. Ora, e vamos continuar com a nossa música, e desta vez vamos continuar com Rick e Rainer ao lado de Deus. Então vamos escutar esta linda canção. E então são 10 horas 38 minutos e 45 segundos. Então eu quero mandar também um bom dia para o meu amigo, para o Florão amigo, que nos grava todas as nossas emissões quando estamos cá a passar as músicas. Para ele, um ótimo dia e tudo de bom é o que eu desejo. Então, bom dia, Florão. Chegou a minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor eu peço. Que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. No seu coração, em qualquer canção,

Feito, e vimos de ouvir o Saúlo Bacalhau Caralho, que foi pedido de Maria do Céu. Então, e vamos continuar com as nossas músicas, e esta música que vai ser dedicada de mim mesmo para todos os meus colegas que me conhecem, e não esquecendo o César, o Sr. Fernando Monteiro, o Sr. José, o Francisco, Helena e todos, para todos que me conhecem. Então eu vou passar esta linda canção que o César Henrique gosta muito de ouvir. É o Amarante, a Transmontana. Então, um ótimo dia para eles todos. Vamos ouvir esta linda música. Cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto.

Ora, então esta música que estamos a ouvir é do acordeão, foi cantada ontem, foi numa festa, na quinta-feira, 5 de 5 de 2022, à tarde, em Monção. Eu nunca te esqueci. eu nunca te esqueci. Estamos à escuta de Rebeca com Marcos, Quero Te Beijar. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, bem-vindo com o fim de semana à Beca Rádio Arco-Íris. Espero que estejam todos bem de saúde, é o que eu desejo. Então, boa escuta de esta sexta-feira, 6 de maio de 2022. Estás longe. aqui. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além longe daqui, tu existes para mim. Se algum dia outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu der a dizer em homenagem a ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além longe daqui, tu que existes para mim. Então, e vimos de escutar o Fernando Santana, Tu Existes Para Mim. Ora, e tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Fátima, para toda a sua família, para todos os seus filhos, para todo o auditório da rádio e todos os animadores. E da minha parte, muito obrigado e que tenham um ótimo dia. Então, vou passar aqui uma canção do Mike da Gaita. Se sabe que se bom. Thank you.

Então são 11 horas e 58 minutos e estamos a 2 minutos do fim da nossa emissão. Então tenho aqui um anúncio a anunciar, e que é no dia 15 de maio de 2022, uma peregrinação de Nossa Senhora de Fátima. E então terá missa terço a partir das 15h30, terço recitado, e a partir das 16 horas terá uma missa presenciada por Monsieur Jacques Lacar, Bispo de Orléans. Então, se vocês quiserem vir, venham todos com a família e amigos a esta peregrinização de Nossa Senhora de Fátima, no dia 15 de maio. E então, assim, cheguei ao fim da minha missão. Espero que vocês estivessem com muito agrado e bom e uma boa disposição toda a manhã de sexta-feira, que comigo foi um prazer, e muito obrigado a todos que me telefonaram, e também para vocês desejo um ótimo dia, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Vou-vos deixar com a RTP Internacional e até lá fiquem bem e com muita saúde. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Depois de um concurso para a PSP com falta de candidatos, o governo decidiu flexibilizar as regras de entrada na polícia. Foi o que revelou há instantes no Parlamento o ministro da Administração Interna. As provas são irrefutáveis, as tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. É o verdito da Amnistia Internacional. Sol e subida da temperatura do ar em Portugal Continental, Ilha da Madeira, nuvens altas, Açores também. Céu de um modo geral nublado, embora com abertas, bom, mas conto com previsão de chuva, que nas ilhas do Grupo Central até pode ser por vezes forte. Notícias, edição, Frederico Moreno. O ministro da Administração Interna anuncia mudanças na contratação de agentes para a PSP. A idade limite de acesso à profissão vai ser alargada dos 27 anos para os 30. É uma das várias alterações nas regras de admissão, depois de um concurso para a Polícia de Segurança Pública ter ficado com vagas por preencher devido à falta de candidatos. O ministro José Luís Carneiro explicou há momentos no Parlamento que os critérios para entrar na PSP vão ser mais flexíveis. Alterando dos 19 para os 18 anos de idade, dos 27 para os 30, e permitindo que jovens que frequentam o 12º ano de escolaridade possam habilitar-se ao concurso, tendo, contudo, que concluir o 12º ano de escolaridade, para entrar na formação e, portanto, para que se torne definitiva a sua admissão à Polícia de Segurança Pública. O ministro da Administração Interna a revelar aos deputados em audição parlamentar a decisão de mexer nas regras de admissão à PSP. Os candidatos à polícia podem agora ter apenas 18 anos e a idade limite passa dos 27 para os 30 anos. O líder da comunidade russa em Setúbal está a ser monitorizado há vários anos pelas secretas portuguesas. O Serviço de Informações e Segurança tem Igor Kachin sob vigilância desde 2014. A notícia é avançada hoje pelo semanário Expresso, depois da participação deste cidadão russo russo no acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, na Terça e Simões. Igor Kashin estava identificado e sob observação dos serviços, que não têm por missão investigar, mas fazer relatórios. O Expresso cita fontes próximas do governo e do parlamento. Outra fonte, avança também o jornal, explicou que os conselhos de compatriotas russos, como aquele que Kashin dirigia em Portugal, são acompanhados com mais atenção desde o ano 2014, quando foi anexada a Crimeia pela Rússia. É no SIS, Serviço de Informações e Segurança, que funciona o Departamento de Contraespionagem com a missão de conhecer as movimentações de serviços estrangeiros em território nacional, onde durante anos equipas da chamada Casa da Rússia se foram especializando em acompanhar as movimentações de russos em Portugal, escreve o jornal. O Expresso adianta ainda que não existe qualquer investigação do foro criminal na Polícia Judiciária e no Ministério Público relativa às atividades deste russo. Este russo é Igor Kashin, dirigente da Associação de Imigrantes de Leste, que agora é liderado pela sua mulher, Yulia Kashina, funcionária da Câmara de Setúbal desde dezembro, que participava na recepção de refugiados ucranianos naquela cidade, mas que foi afastada destas funções. Está em curso uma investigação em Setúbal decretada pelo governo após as denúncias de alegadas irregularidades no acolhimento de refugiados ucranianos. As provas são irrefutáveis, as tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. É o verdito da Amnistia Internacional, que ao longo de duas semanas conduziu uma investigação na região de Kiev, em cidades como Bucha e Borodianka. As conclusões da investigação foram reveladas há pouco em conferência de imprensa, com a Amnistia a exigir, Joana Carvalho Reis, que os responsáveis sejam levados à justiça. Não pode haver lugar à impunidade. A equipa de investigação da Amnistia ouviu testemunhos de sobreviventes, analisou documentos, recolheu provas, até invólucros de balas. Em Borodianka, documentou pelo menos 40 civis mortos em vários ataques aéreos a blocos de apartamentos. Em Bucha, 22 mortes, a maioria execuções sumárias. A secretária-geral da Amnistia Internacional lembra que as vítimas da guerra e os sobreviventes têm direito a que seja feita justiça. O futuro depende disso. Os responsáveis devem ser julgados, mas também o topo da cadeia de comando, aqueles que ordenaram os ataques ou os que, tendo conhecimento do que se passava, nada fizeram para o travar. Agnès Callamard apela às autoridades ucranianas, ao Tribunal Penal Internacional e a todos os envolvidos para que garantam a preservação de provas que possam suportar futuras acusações. A Amnistia reconhece que pode ser um desafio, mas assegura que não vai desistir. Este é o único caminho possível. A Amnistia Internacional a concluir que militares russos cometeram crimes de guerra em território ucraniano. O governo da Ucrânia pediu ajuda à Associação Médicos Sem Fronteiras para retirar militares que continuam barricados no complexo de Azovstal, na cidade de Mariupol. O governo de Kiev escreveu à Associação Humanitária para que possa prestar cuidados médicos aos combatentes que estão ainda neste abrigo subterrâneo. Nem todos os países europeus vão estar obrigados a cumprir o embargo ao petróleo russo. A Comissão Europeia impôs um boicote total até ao final do ano, mas, de acordo com a agência Reuters, Bruxelas decidiu criar três exceções. A Hungria, a Eslováquia e a República Checa vão ter mais tempo, João Coraceiro, para acabar com a dependência em relação à Rússia. Ainda não entrou em vigor e já estão a ser feitos ajustes ao sexto pacote de sanções à Rússia. A Comissão Europeia compromete-se a estender até 2024 o prazo da Hungria e da Eslováquia para se adaptarem ao embargo ao petróleo russo. No caso da República Checa, esta extensão é até meados de 2024. É o que adiantam duas fontes da Comissão, a agência Reuters. As exceções para estes três países só se aplicam ao petróleo que vai ser recebido pelos oleodutos. Fica de fora o petróleo transportado por navio ou caminhões cisterna. Em Bruxelas, na reunião sobre as novas sanções, Ursula von der Leyen já disse que o embargo ao petróleo não vai ser fácil, mas não é possível transferir dinheiro a longo prazo para a Rússia, tendo em conta os valores com que Moscovo se orienta. A Presidente da Comissão Europeia mostra-se confiante no novo pacote de sanções e diz não estar preocupada se ele demorar mais tempo a ser aprovado. A União está a seguir o caminho certo, sublinha Ursula von der Leyen. Esta manhã, o Primeiro-Ministro da Hungria traçava uma linha vermelha à União e avisava que não podia aceitar o pacote de sanções da forma como ele está desenhado. Viktor Orbán admitia, ainda assim, conversar sobre o assunto se a Comissão Europeia Europeia apresentasse uma nova proposta que servisse os interesses húngaros. Bruxelas disposta a flexibilizar a aplicação de sanções ao petróleo russo depois da Hungria ter aberto a porta a negociações e de ter recusado a proposta inicial. A fechar, digo-lhe que a linha amarela do metro de Lisboa está interrompida entre as estações de Campo Pequeno e do Rato. Não há ainda previsão para que esta circulação seja restabelecida neste troço em específico. Contactada pelo metro contactada pela Antena 1, metro de Lisboa, diz que o motivo é alheio à empresa. No entanto, a linha amarela está a circular entre Odivelas e o Campo Pequeno. Notícias, edição Frederico Moreno, à Antena 1 em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação também em notícias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Oito minutos depois das 11 da manhã, estamos de volta à segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Eu sou a Karina Jorge, ele é o João Bacalhau. Alegadamente, é verdade, não há prova em contrário. Até à uma da tarde estamos juntos por aqui. É sexta-feira e por isso mesmo vamos já arrancar com mais uma edição do nosso Isto Faz Por Cá. RDP Internacional. Isto Faz-se Por Cá. Para o projeto que recebemos hoje, promover a recolha de lixo em praias, matas, rios e outros ecossistemas naturais e urbanos é o grande objetivo. É uma organização que quer mitigar a enorme pegada do ser humano sobre estes espaços fundamentais para o equilíbrio dos recursos e biodiversidade do planeta, palavras deles, e ainda quer transformar o lixo recolhido em arte. No Isto Faz Por Cá de hoje, limpamos o sebo ao lixo, eu gosto tanto desta expressão. Não é gira? Com a Débora Sá, senhora presidente da Planet Caretakers. Débora, bem-vinda. Bom dia, Débora. Bom dia, bem-vinda. Olha, este é um projeto relativamente recente. Como é que nasceu a ideia que depois deu origem à Planet Caretakers? Isto surgiu um pouco também de uma viagem que fiz de 6 meses no Brasil e onde me apercebi, houve ali uma urgência com a comunidade local de ajudar e falei com alguns amigos e consegui mover ali um pouquinho as tropas para todos juntos, mesmo sendo de Portugal para o Brasil. Sim. Conseguimos ajudar imensa gente. Eu percebi que se calhar tinha ali algum jeitinho até para... O que é que tu viste exatamente no Brasil? No Brasil, porque foi na altura eu cheguei lá e pouco depois foi o Covid. Sim. E era para estar 3 meses, mas fiquei 6 porque tinha a situação do Covid a cancelar-me todos os voos. Já que aqui estou. Exato, e com as quarentenas e eu estava ali na zona meio favela, tinha mudado para a zona meio favela da ilha e havia várias situações de fome. De maneira que entre os meus amigos cá em Portugal fizemos algumas angariações e conseguimos chegar a alimentar muitas famílias, cerca de 100 e tal famílias. Mandámos fazer também máscaras para o Covid e eu não estava à espera, mas assim muito de repente, em cerca de 4 meses, tantas pessoas se juntaram para o bem de outras pessoas. Que eu depois, chegando aqui a Portugal, pensei... Pronto, fui também a uma recolha de lixo na Fonte da Telha, que teve pouca adesão àquela, e eu pensei, bem, se calhar posso tentar aquilo que fiz no Brasil, fazer por aqui, tentar mobilizar pessoas, ver se consigo fazer o mesmo, o mesmo truque. E a verdade é que, sem querer, aconteceu, e na altura foi com a Crissi, que hoje em dia é a líder da equipa da Fonte da Telha. E de repente foi a Fonte da Telha, Caparica, Trafaria, Sesimbra, às tantas já temos 17 equipas em território nacional, o que é fantástico. Então vamos lá saber, tu mobilizaste essas tropas todas, já são vários os sítios e as